Olá, muito boa tarde, mais boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, aqui pelos históricos estúdios da Rádio Baré, do Complexo Jornal do Comércio, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred. Temos novidades hoje no programa, Fred. Boa tarde, Calbi. Boa tarde, amigos que nos acompanham ao vivo aí pelo Facebook e YouTube do Jornal do Comércio. Hoje, Calbi, recheado de novidades. Hoje o programa aqui, o nosso JC às 15, informação para quem decide, está cheio de assuntos para a gente tratar. Mas vamos começar logo chamando a nossa hashtag JCAMNews. Pois é, na nossa hashtag JCAMNews a gente tem uma notícia, Calbi, que realmente mexeu aqui com os ânimos positivamente de quem trabalha com jornalismo, tanto com jornalismo impresso, como também com jornalismo televisivo, né, com a televisão, assim como a gente também que somos um jornal impresso, mas que somos multiplataformas, estamos na internet, estamos online, estamos também nas redes sociais, mas a gente tem no nosso lastro a confiabilidade dos 116 anos do Jornal do Comércio. E na verdade, essa notícia aqui, na verdade, que a gente pode até compartilhar minha tela, é que mostra aqui que o jornalismo, segundo pesquisa da Datafolha, é a fonte mais confiável sobre o Covid-19. Né? O levantamento da Datafolha que fez, que fez o levantamento, e os programas jornalísticos de TV têm 61% de confiabilidade, segundo a pesquisa, seguido dos jornais impressos, 56%, que lideram as confianças sobre o tema, seguido de rádio, 50%, e o site de notícias com 38%, e colocando as redes sociais no seu devido lugar com relação à informação, com relação à credibilidade e confiabilidade da informação, porque coloca o WhatsApp com 12%, assim como o Facebook. E também, quando a pesquisa vai ao contrário, de não confiar, tanto o WhatsApp quanto o Facebook lideram a não confiança. O WhatsApp está na cabeça com 58% da não confiança e o Facebook com 50%, Calbi. Fred, essa notícia, essa pesquisa feita pelo Datafolha, divulgada hoje pela Folha de São Paulo, é uma das coisas mais importantes e assim, para a gente que trabalha em jornal impresso, a gente que trabalha em rádio e principalmente em televisão, é uma notícia realmente muito importante, Fred, porque a gente, de certa forma, andava meio, né, porra, meio cabisbaixo, porque ninguém acredita mais na gente. Ah, os jornais vão acabar, a televisão vai acabar, porque tudo é internet, tudo é ao vivo, tudo é. E de repente a gente tem uma informação, isso oficialmente pelo Datafolha, uma pesquisa que a gente acredita ser muito séria, dizendo exatamente ao contrário, de que a maior confiança, a maior confiabilidade e a confiança do povo brasileiro está nesse aspecto, é bem exaltada, está aí com a televisão, o jornal e a rádio. Então são os três veículos de massa, três veículos que continuam importantíssimos para a sociedade brasileira e ainda mais nesse momento, Fred, quando as informações são super importantes e principalmente as informações verdadeiras, as informações que podem ajudar a vencer essa tal pandemia coronavírus. Fred. Exatamente, Calbi, porque a gente não tem muitas vezes a noção, quando lida com assuntos que não são tão sensíveis, uhum, de você perceber, que uma informação falsa ela pode matar, ela pode causar um grande mal, né? E é o que a gente vê com fake news agora relacionados à saúde. São notícias que podem realmente afetar toda uma sociedade, podem fazer com que pessoas, como é o nosso slogan aqui do nosso programa, informação para quem decide. Você, a partir de uma informação errada, você pode tomar uma decisão equivocada, como por exemplo de ficar sem ter nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de controle, expondo na verdade a sua família, principalmente as pessoas mais vulneráveis, aí, os mais idosos, a serem sujeitos a serem contaminados por essa doença que tem causado um estrago aí no mundo todo. Agora, Calbi, eu quero chamar uma outra notícia antes da gente passar, claro, porque o jornal hoje está bem dinâmico, mas eu preciso chamar aqui para o nosso site. Antes, precisamos saber quem é que vamos chamar daqui a pouquinho, Fred, já para ficar ligado. A gente vai chamar, que está na sequência aí, exatamente, o Luciano, né, que é um advogado trabalhista, para falar também um pouco sobre essa questão da medida provisória, que está um artigo dele, inclusive, e ele vai falar daqui a pouquinho já, entrar com a gente aqui interagindo para dar mais informações. Fred, essa notícia, qual é a outra notícia? Pois Fred? A outra notícia é com relação ao prefeito Arthur Neto, que decretou calamidade pública, isso, em Manaus. Né? Seguindo aí o governo do estado, a prefeitura também tomou essa decisão exatamente para possibilitar uma série de ações aí necessárias nesse momento em que a gestão pública precisa otimizar suas ações e precisa muitas vezes fazer frente a necessidades que não dá para esperar o trâmite natural. E o que chama atenção também, Calbi, é que nessa situação é que esse fato, que é um fato muito negativo dessa ocorrência dessa doença, mas tem servido para unir o governador e o prefeito no mesmo movimento, né? E é muito positivo isso aí, a gente vê com olhos positivos, tanto o governador como o prefeito terem uma visão de estadista, né, para se unirem nesse momento em prol da população do estado do Amazonas e da cidade de Manaus. É o que nós tanto esperamos, Fred, sempre nessa questão da união de estado e município, ainda mais sabemos nós que a maior concentração de pessoas, a maior concentração de renda, tudo está muito ligado a Manaus. Então o estado do Amazonas junto com Manaus é isso, fazendo esse verdadeiro mutirão aí de ações, é a famosa ação conjunta, essa ação conjunta do bem, essa ação conjunta que a gente quer realmente que faça e que funcione, e que eu acho, que acredito, nós podemos pensar nisso, que está dando certo, Fred. Tá certo, Fred? Está ótimo, a gente fecha aí o JCM News. Isso. E a gente já está no ar aí com o advogado Luciano Coelho para falar lá, com a então gente. Vamos falar com o Luciano. Luciano, boa tarde, Luciano, tudo bem? Tudo bem aí, Luciano? Agora vamos te ouvir. Pronto, tudo bem. Boa tarde, Calvito. Boa tarde, Fred. Como eu disse, é um prazer estar podendo contribuir mais uma vez, levando conhecimento para os seguidores do Jornal do Comércio. Luciano, Fred que está falando. A gente vai publicar um artigo seu amanhã, no dia amanhã, falando exatamente sobre essa MP número 927 e as medidas de proteção ao emprego, né? A gente viu aí que ontem, quando foi divulgado aí o teor dessa MP, realmente causou um estardalhaço gigantesco, que fez inclusive com que o presidente Bolsonaro recuasse naquele aspecto que trata exatamente da possibilidade de você interromper o pagamento de salários durante um período de 4 meses. Né? O que a gente pode tirar dessa MP, Luciano, e o que a gente pode mostrar aí de positivo com relação a essa medida emergencial para conter esse dano gigantesco que essa pandemia está fazendo na economia e também no trabalho aí do brasileiro? Pronto, vamos lá, Fred. Como eu disse no artigo que vai ser publicado amanhã, a metade das medidas que foram previstas na MP, elas já existem no arcabouço normativo atual, na CLT, né? Um exemplo é o teletrabalho, o exercício da banco de horas, a própria suspensão do contrato da requalificação profissional, ela já existe também no artigo 476A da CLT. O que é que a medida provisória 927 trouxe de inovação? Em virtude da pandemia, em virtude da situação de crise, ela flexibilizou várias regras, principalmente regras administrativas, para a utilização dessas medidas. Então, um exemplo, em relação às férias coletivas, é não haver mais a obrigatoriedade da comunicação prévia às autoridades, sindicatos. Né? Em relação à suspensão do contrato de trabalho, que é um texto muito parecido com o artigo 476 da CLT, a grande crítica é que, diferente do conteúdo atual, em que prevê a necessidade de uma bolsa, de pagamento de uma bolsa de qualificação, no texto da medida provisória, ficou facultado ao empregador uma contraprestação, ou seja, o empregador pagaria ou não uma remuneração avançada com o empregado nesse período de crise. Ele vai ficar 4 meses com o contrato suspenso sem ter qualquer tipo de remuneração, o que certamente agravaria ainda mais esse caos social e de saúde pública nesse momento, né? Como os trabalhadores ficariam em isolamento sem ter uma remuneração para subsistir, né? Então, isso foi a maior crítica. A própria OAB lançou uma nota técnica criticando alguns dos artigos, a Associação Nacional dos Magistrados também foi nesse mesmo sentido. E diante desse forte levante popular, especificamente desse artigo 18, que tratava da suspensão dos contratos, né? Em relação a todo o conteúdo, que é importante mencionar, então, em relação a todas as demais medidas, elas estão em plena vigência, né? Então, teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas, figuras novas como aproveitamento e antecipação de feriados, ou seja, os feriados que vão existir daqui para frente, o empregador ele pode antecipar, né? Colocar o funcionário em isolamento e depois compensar esse trabalho nos feriados gozados nesse momento. né? É, banco de horas também está em plena vigência, diferimento do FGTS, ou seja, nesse momento de crise, os empregadores eles não vão precisar fazer o recolhimento do fundo de garantia, né? Vai fazer isso a posteriori. Então, por causa disso, até então feitas pela medida provisória 927, elas estão em plena vigência. A exceção da suspensão do contrato de trabalho e pela conversa do próprio Ministério da Economia, teria sido uma parte de redação do texto, em que eles já estão trabalhando numa nova medida provisória para tratar desse tema. Ou seja, a suspensão ela vai ser sim autorizada, mas não nos termos dessa redação inicial da medida provisória 927. Certamente vai ter um parâmetro, um padrão mínimo de remuneração pelos empregadores e o governo certamente entrará em companhia via seguro de emprego, o que é o mais provável. Luciano, tudo bem, tranquilo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje eu estava ouvindo uma advogada de São Paulo, que é de um escritório grande lá, e eles já estavam pensando no pós-coronavírus, no pós-processo de confinamento, dessa suspensão e das tentativas das negociações trabalhistas. Eles estavam pensando o seguinte, se haveria muita demanda judicial contra, provavelmente, algumas medidas que seriam tomadas nesse momento aqui entre empregadores e empregados, se isso, daqui a um tempinho, iria demandar bastante, muita coisa dentro do judiciário. Qual é a tua opinião sobre isso? Você acredita que as pessoas hoje estão conseguindo ou vão conseguir se acertar entre patrão e empregado nesse momento de crise, Luciano? Vamos lá. Assim como a própria Associação dos Magistrados Trabalhistas já também emitiu uma nota técnica, andando na medida provisória, artigo por artigo, né? Então, muito de relação aí do colo do Supremo Tribunal Federal para uma declaração de constitucionalidade. Até lá, com certeza, alguns pontos vão ser bem questionados e não vai haver segurança jurídica tanto para o empregado quanto para o empregador. Vou dar um exemplo. A antecipação de feriados ou até mesmo a antecipação de férias individuais. O que quer dizer? Mesmo quando o trabalhador ele não completou o período atributivo, ou seja, ele ainda não tem um ano de trabalho, nesse momento, por conta da crise, o empregador pode antecipar essa crise, né? E não para por aí. A ANP prevê que essa antecipação ela também é possível para futuras, né, futuras férias, futuros períodos aflitivos. 2021, 2022, as férias de 2023, a depender da extensão do tempo dessa pandemia, o empregador poderia antecipar férias que ainda sequer houve o período aquisitivo. Qual é o problema sério em relação a isso? Que certamente poderá chegar ao judiciário. É porque as férias é um período eminentemente de descanso, né? Um período em que é necessário para que o trabalhador recomponha suas forças para desempenhar suas atividades. Não tem como esse fazer 3, 4 anos seguidos sem gozar de férias. Já haviam sido gozadas nesse momento de pandemia. Então, isso certamente vai ser alvo de questionamento, né? A falta de negociação entre os sindicatos também vai ser um ponto muito abordado. A falta de participação efetiva das entidades de classe nesse momento certamente vai ser algo muito crítico também, porque para o judiciário é um elemento fundamental na transação entre empregado e empregador, né? Então, é muito importante que você analise ponto a ponto cada medida e utilize aquelas que mais sejam efetivas e que tenham o menor potencial de, no futuro, gerar um passivo trabalhista, né? Em relação à suspensão mesmo do contrato de trabalho, que está para ser publicada a nova medida, é importante que leiam com muita atenção esse novo conteúdo, observando as críticas dessas entidades de classe para analisar efetivamente o custo-benefício de aplicá-las para que o remédio que a curto prazo é interessante, não venha se tornar um pesadelo no futuro com uma quantidade enorme de reclamações trabalhistas. Obrigado, Luciano. Olha, mas obrigado mesmo, né, Fred? Nossos internautas e os nossos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, muito satisfeitos com essas explicações. E, acima de tudo, a sua participação aqui com a gente sempre é muito bem-vinda. Luciano, é isso mesmo, Fred? Exatamente, Calbi. A gente tem agora uma série de contatos para fazer, mas vamos seguir agora. A gente tem um vídeo aqui do Rodrigo, né? Do Detran. Então, mais uma vez, obrigado, viu, Luciano? E a gente vai se falar mais vezes aí. Um abraço, Luciano. Mais uma vez, obrigado, Luciano. Agora sim, Fred, vamos então chamar o Rodrigo de Sá, que é o diretor-presidente do Detran. Ele vai nos falar sobre algumas situações e principalmente algumas medidas que foram tomadas pelo Detran e que vão, com certeza, aí afetar os motoristas, as pessoas que procuram esse órgão tão importante nesse momento. Vamos ouvir agora o Rodrigo. Uma vez, para prestar alguns esclarecimentos diante desse cenário de pandemia, cenário indesejado, inesperado, que acometeu a todos nós, e especialmente falar para vocês algumas situações de serviços específicos do Detran, principalmente após uma deliberação do CONTRAN, que interrompeu certos prazos aí de contagem que vai beneficiar você, cidadão e usuário dos nossos serviços. Primeiramente, você que está com algum prazo de recurso de multa, ou processo de suspensão ou cassação de CNH, ou para apresentar um condutor infrator, não se preocupe. Esses prazos todos estão interrompidos a partir dessa deliberação do CONTRAN. Você também é que está com CNH vencida, a partir do dia 19 de fevereiro desse ano, também não se preocupe em renová-la. Você vai poder renová-la tão logo a situação seja normalizada. Esse prazo está interrompido. Da mesma forma, aquela pessoa que vendeu um veículo do dia 19 de fevereiro para cá e precisa transferi-lo, também não se preocupe que esse prazo está interrompido e não vai incidir a multa por atraso de transferência. E você, cidadão, que precisa licenciar o seu veículo, a gente bem sabe que hoje o Detran Amazonas oferece esse atendimento 100% online. Nós lançamos em fevereiro o CRLV eletrônico que você pode imprimir da sua própria casa sem ter necessidade de comparecimento aqui às unidades do Detran, até porque nós estamos fechados, então você não tem a necessidade de vir até o Detran, nem poderia fazê-lo. Então lance mão desse serviço por intermédio da internet do nosso portal de serviço. Então é mais um vídeo para tranquilizá-lo. Você que também tem um veículo removido e queira eventualmente retirá-lo nesse período, nós consideramos que é um serviço de emergência. Esse serviço está à disposição no nosso departamento operacional, pelos telefones que nós amplamente divulgamos nas nossas redes sociais, tá? Assim como também o serviço de primeiro emplacamento. Enquanto essa demanda existir, nós estaremos a postos aqui com uma retaguarda para oferecer esse serviço até vocês. Boa sorte, fique com Deus e fique em casa, sobretudo, fique em casa. Aí está então o Rodrigo de Sá, que é o diretor-presidente do Detran, Fred, explicando todos a suspensão desses serviços aí pelo Detran, com uma determinação do próprio CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Fred, e agora? Então, agora a gente vai falar com mais um dos colunistas de hoje do Jornal do Comércio, que está na linha, é o consultor Flávio Guimarães, que está nos ouvindo. Flávio, você nos ouve, Flávio? Oi, Flávio, está me ouvindo? Então, Flávio, a gente tem hoje a publicação aqui no Jornal do Comércio do seu artigo, né? O Mundo Real e o Coronavírus. Está sendo difícil a gente sair dessa pauta do coronavírus, né? Ele, na verdade, ele está fazendo parte da realidade de muita gente, né? E como é que a gente pode contextualizar essa sua crônica dentro desse atual momento que a gente passa aí do coronavírus afetando a vida das empresas, a vida das pessoas... estabelecendo novamente, de repente, novas formas das pessoas viverem, mais reclusas, tendo que, de repente, até forçosamente, mas para um lado bom também, vivendo mais ligado nas famílias, ligado mais em casa, você, de repente, está tendo que dar uma recuada, né, nessa avalanche que a gente tem normalmente de uma vida corrida, né, o tempo todo fazendo alguma coisa, e, de repente, as pessoas estão sendo obrigadas aí a mudarem a sua perspectiva de vida. Como é que a gente pode contextualizar isso aí para a vida das pessoas, para a vida das empresas, Flávio? Pois é, Fred. A grande verdade é que a gente está vivendo um momento que eu creio que traz à tona algo que a gente já conversava há muito tempo dentro das organizações, que é o distanciamento desse nosso dia a dia, nosso processo normal, né? A gente se afasta de várias situações normais e precisa ter uma situação dessa a nível mundial, a gente ter uma grande oportunidade que, na verdade, é uma grande ameaça que transforma-se em uma grande oportunidade, que é o que você falou, essa reunião, esse momento de reflexão. Mas aí, no que eu escrevi, na verdade, é em tom realmente de um pouco mais de crítica, porque o que eu tenho visto é que, mesmo assim, a gente ainda tem uma boa parcela das pessoas institucionais que ainda não conseguem visualizar esse momento do jeito que deveria, e ao invés de aproveitar, continua só criticando e reclamando do momento. Então, eu acho que é um momento interessante para a gente estar revendo todo um processo até de vida pessoal e profissional, buscando um melhor equilíbrio que a gente tanto estava precisando, de fato. Né? As empresas já passam por momentos, na verdade passavam, porque agora elas recuaram de fato. Claro que a gente vai ter uma repercussão tanto social quanto econômica muito forte. Né? Eu disse isso, inclusive, ontem, para você ter uma ideia. Dentro da faculdade de Estácio, que a gente está trabalhando fortemente hoje, nós estamos tendo aulas online e tudo, com os alunos na casa deles e a gente na nossa. Mas, mesmo assim, eu estava dizendo para eles que a gente continua estando de forma presencial, mas o meio utilizado é o online, porque nós não estamos gravando vídeo, nós não estamos fazendo isso para transportar isso, a gente está falando ao vivo, junto com os caras, assim como a gente está fazendo agora, né, em tempo exato, fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes na sala de aula, com algumas situações bem mais interessantes, que é quando acabar aquela aula, ele tem todo aquele deslocamento anterior que ele teria para ir para casa, correndo o risco, isso e aquilo, ele não vai passar mais por isso, quer dizer, vai ser um momento de a gente repensar realmente a economia, repensar planejamento, repensar todo o nosso planejamento estratégico, enfim, pensar a vida enquanto pessoa, que é o que a gente deveria fazer sempre, e depois enquanto profissional. Porque a gente chegou num ponto, na verdade, para que eu escrevo aí, que a gente focou muito mais naquilo que é profissional e esqueceu o pessoal, e aí, ao mesmo tempo, também a gente crescendo numa proporção alarmante do individualismo, esquecendo coletividade. Então, agora a gente passa por esse momento interessante que eu acho que é bem, bem promissor, e depois que a gente passar isso, que assim como diz também até a nossa Bíblia, né, sempre depois de um grande transtorno vai vir sim um arco-íris no final. Eu acho que esse arco-íris ele precisa estar sendo analisado de uma forma bem mais humana num primeiro momento, e também econômica no segundo momento, porque a gente não pode esquecer que a gente vai ter todo um processo de recuperação disso que está gangrenado, né? Parou de vez. Tá ótimo. Flávio, eu te agradeço muito aí pela tua gentileza de nos atender, para dar essa contribuição aí ao ouvinte do Jornal do Comércio, que nos acompanha ao vivo aí pelo Facebook, também pelo YouTube. A gente vai agora para um breve intervalo, é coisa rápida, coisa de 30 segundos, a gente volta aqui para dar continuidade ao nosso programa, trazendo novidades, inclusive atualizando aí você com relação aos números aí da contaminação do Covid, já os números de hoje, tá? Um grande abraço, voltamos já já. Descubra o seu novo mundo. Morada dos Pássaros, na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, cercado por uma reserva particular do patrimônio natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Avenida Tefé, 3025, Japiim. Telefone 981379486. E já estamos de volta aqui com o seu JC às 15, informação para quem decide. Afinal de contas, se você quiser comprar um lote bem localizado, uma moradia sensacional, com segurança e principalmente a interação com a natureza, você já sabe, é lá no Morada dos Pássaros. E basta procurar a SB Imóveis, não é isso mesmo, Fred? Exatamente, Calbi. Quem tiver interesse é só entrar em contato no SB através do telefone 21-29-4537 e também pelo telefone que é o WhatsApp, que é o 981-37-9486. Calbi, agora como eu falei, a gente pode atualizar os dados. Sim, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a presidente, a Rosimere, né, Pinto, detalhou os números atuais agora, que subiu para 47 o número de casos de coronavírus no Amazonas. Um aumento considerável, né, de quase 50%. São 45 casos na capital e agora nós temos dois casos em Parintins, Calbi. Sendo que 5 desses pacientes estão internados, 2 deles no Delfina Aziz, que estão utilizando respiradores mecânicos e 3 estão em unidades de saúde privadas. A gente tem aí uma ocorrência, incidência com pacientes na idades entre 39 e 88 anos. Muito bem, esses são os números. Então é importante a gente estar sempre, se você quiser se atualizar sempre com os números do coronavírus aí no Amazonas, a gente pode botar, coloca aqui no JCS15, que com certeza você vai estar isso. Fred, vamos só repetir aqui, 47 casos. 47 casos, sendo 45 casos. Na capital e 2 no interior, no caso, no município de Parintins. Graças a Deus, até agora, não temos ainda, esperamos não contabilizar esse outro número que é tão temido, né, que é a questão das mortes. Das mortes, né, exatamente. Então a gente espera que não... E estão sendo 15 casos suspeitos que estão sendo investigados. Certo, Fred. Agora a gente vai fazer um próximo contato, né, Calbi? A gente tem hoje uma lista aí de pessoas a contactar. Calbi, aí como é que você está vendo aí essa situação hoje? A gente está, inclusive, no Jornal do Comércio, a gente tem uma outra notícia aqui que a gente pode tratar sobre ela, que é, na verdade, os empresários do comércio e também dos serviços que estão querendo um novo diálogo aí com o governo do Estado com relação ao decreto, né, o decreto de calamidade que determinou o fechamento aí completo, com exceção dos serviços essenciais, tanto no comércio como de serviços, que isso aí está realmente causando um impacto na economia muito grande. Fred, nesse momento de que a gente está vivendo completamente um tempo completamente atípico, eu acho que a palavra-chave aqui é negociação, bom senso e principalmente sensibilidade de ambas as partes. Então, acho que é nesse momento que tem que se sentar. Vamos sentar às mesas os empresários, comerciantes, né, os lojistas, e vamos ver com o prefeito, vamos ver com o governador, vamos ver com os poderes o que se pode fazer para, principalmente, é um impacto, não tem jeito, vai acontecer, é um impacto muito forte na economia, mas a gente tem que também ter um pouquinho de sensibilidade de preservar os empregos, de tentar fazer com que o trabalhador que já é tão sofrido na sua época normal, para que ele não sofra mais ainda um pouquinho nessa época agora do novo coronavírus. Então, acredito que é um bom começo essa tentativa de se acertar. Se os comerciantes estão sentindo o que precisa ser feito pela parte... Porque tinha muita gente, Fred, tem muita gente reclamando, e aí eu vi alguns empresários reclamando de que o governo, principalmente o governo federal, está muito... medidas para o governo, para o setor privado, para o setor privado daqui, o setor privado dali, mas ainda não tomou as devidas providências com relação ao próprio setor público. Então, eu acho que é momento não só de se criticar, apontar o dedo para um lado e para o outro, mas principalmente sentar à mesa e ficar conversando, tentando se entender para ver se chega a uma conclusão de que principalmente não faça com que se perca o emprego de alguém. Ou reduzir salário, jornada de trabalho, tudo isso tem que ser negociado, Fred. Exatamente. E aproveitando, inclusive, esse tema, Calbi, que você está citando, a gente está na linha aí já com o nosso também consultor, professor, especialista em ICMS, o Reginaldo de Oliveira. Reginaldo, você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim, tudo bem? Tudo bem, Reginaldo. Então, eu acredito que você esteja acompanhando, mas o Calbi estava falando exatamente sobre a necessidade de ajuste também no setor público, né? Nessa situação que o coronavírus está causando um impacto gigantesco na economia. Não apenas a conta não deve ficar apenas com os empresários, nem com os trabalhadores, mas o setor público precisa fazer o seu dever de casa, e inclusive o seu artigo de hoje, que está no Jornal do Comércio, e também está no nosso site jcam.com.br, fala exatamente disso, né, do choque de realidade na bagunça pública. A gente está com uma casa muito bagunçada no setor público, que precisa fazer esse ajuste para que, no final das contas, com a queda na arrecadação que vai vir, com certeza, em decorrência de toda essa situação, dessa crise na economia, não venha, enfim, os governos terem que inventar fórmulas mágicas para não perderem a arrecadação, punindo quem, de fato, deveria receber apoio nesse momento tão difícil. Não é isso, Reginaldo? Olha, exatamente. O que a gente tem ouvido na televisão, na mídia em geral, é que quem está sendo convidado para o sacrifício, para contribuir ou para, sei lá, da sua parcela de sacrifício, é somente o setor privado. Até agora, o governo ninguém falou em nada do setor público, né? E tem um detalhe muito grande, doutor. 15 dias de comércio fechado já vai dar um impacto gigante na arrecadação. Tá? 15 dias somente já vai ter um impacto muito grande. toma só 5 dias de arrecadação. 15 dias parados, significa o seguinte, vai os efeitos perversos vão repercutir aí por vários meses à frente. Tá? Vai ser difícil recuperar, vai estar tudo abalado. Então, com certeza, o prejuízo vai ser grande para os cofres públicos. A questão é o seguinte, essa falta de dinheiro, como vai ser suprida para pagar uma série de despesas públicas? Tá? Outra coisa importante, como você me falou, lembrou da bagunça pública, existe muito gasto exagerável na máquina pública, só que até hoje ele era levado como se fosse uma brincadeira, né? Ah, o governo é gastador, o governo é competente, pronto, fica por isso mesmo, ninguém vai atrás. Agora não, é preciso o setor privado, no caso, ir atrás, saber exatamente como estão esses gastos. Será que tudo é necessário? Será que não tem exagero? Aliás, não será, tem muito exagero, mas vamos mapear esse exagero e ver o que pode contar. Ok. Ó, Reginaldo, muito boa essa explanação, porque essa crítica realmente a gente tem ouvido bastante nesse ponto de vista de dizer que realmente o setor público ainda precisa fazer a sua parte também. Mas eu acredito que, como eu vou repetir, o bom senso deve prevalecer e as pessoas devem conversar, devem sentar para verificar, principalmente preservar a questão do emprego. Se o empresário precisa de alguma isenção, de alguma diminuição de imposto ou coisa parecida, tem que ser negociada, com certeza absoluta, visando principalmente a ponta que é o trabalhador. Certo, Reginaldo? E obrigado pela tua participação aqui com a gente, já antecipando, hein, esse agradecimento. Tranquilo. Pois é, Fred, aí está. Então, pode falar, Reginaldo. Até logo, hein? Tá ok. Obrigado mais uma vez, Reginaldo. Olha, qualquer coisa a gente vai correr aí com você, hein? Para pegar mais informações, que o nosso internauta é ávido por informações para quem decide, ok? Perfeito. Abraço, doutor. Tá certo. Fred, e agora, Fred? É isso aí, Calbi. A gente vê realmente que a gente está vivendo um momento de uma transição importante na economia, na vida das pessoas. Esse fato aí dessa pandemia ter esse alcance global, que está gerando, na verdade, inclusive, uma outra notícia do nosso Jornal do Comércio, antecipando uma previsão aí, Calbi, de uma grande recessão global, um fato aí que vai realmente afetar muito a vida das pessoas, né? A gente não sabe o que vai ser o dia depois de amanhã, né? Não tem um filme, né? O dia depois de amanhã. A gente não sabe o que vai ser o dia depois desse fenômeno mundial. É o famoso Day After. É um deles. É que também teve esse mesmo que tu falaste. Mas são dois filmes. Amanhã, são, né? Dois filmes distintos. É verdade, mas Fred. Os dois filmes falam, na verdade, sobre o futuro, sobre as incertezas que teremos aí com essa situação, Calbi. Eu acho que a gente está chegando próximo do final do programa. A gente está tentando falar com o deputado João Luiz, é isso, Calbi? É verdade. Porque é o seguinte, os parlamentares hoje, Fred, foi realizada a primeira sessão remota da história da Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles conseguiram formar um painel com os deputados e o presidente Josué Neto conseguiu, então, reunir os deputados e deliberaram e falaram e conversaram e fizeram um pequeno expediente numa sessão histórica, realmente, muito importante, utilizando a tecnologia para não deixar o parlamento completamente parado. E nessa sessão, vários parlamentares subscreveram e pediram votação em regime de urgência de um projeto de lei que suspende os cortes de água e luz, Fred, dessas pessoas, tá? Durante a primeira sessão de hoje. Então, a maioria dos deputados estaduais subscreveu o projeto de lei número 109, que prevê a suspensão de cortes de serviços essenciais por falta de pagamento no período do plano de contingência da Secretaria de Estado de Saúde, durante o Covid-19. Tá ok, o deputado João Luiz? Então, olha só, esse projeto é autoria dupla do deputado João Luiz, do Republicanos, e também do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto. Que agora nós vamos conversar com o deputado João Luiz, é isso, Raíssa? Ele já está na linha. Deputado João Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para poder ajudar e colaborar com a nossa população amazonense. Deputado, eu queria que o senhor só falasse para a gente se essa questão do projeto, realmente, para não haver, a partir da aprovação, se já foi aprovado ou não, mas é esse período de urgência, né? Mas é para não haver corte de água e luz para as pessoas nesse período, é essa a intenção, é essa a ideia? essa ideia. Esse projeto tramitou em regime de urgência, foi debatido hoje, onde nós tivemos a sessão virtual, e foi debatido hoje, foi subscrito com a maioria dos deputados, para que amanhã, logo no início dos trabalhos, amanhã, esse projeto vai ser colocado em pauta para votação, e temos a certeza que ele vai ser aprovado por todos os deputados e também sancionado pelo governador, porque ele veda não só o recorte de energia, de água e também do gás encanado, como também veda a majoração sem justa causa do preço dos produtos e serviços. Porque existem ainda pessoas que insistem na majoração dos preços. Pois é, então, isso significa dizer que, como o senhor está dizendo, houve o pedido de urgência, né, nesse projeto e deverá ser aprovado o mais rápido possível, provavelmente amanhã ainda, deputado? É, amanhã ele vai para. Amanhã terá a votação, e se não pela urgência que se tem, e amanhã nós com certeza teremos a aprovação desse projeto pela Assembleia Legislativa. Ele para sanção do governador Schelima, para o áudio está valendo, porque teve muitos diálogos, muitas conversas, porém, nós estamos recebendo informações de pessoas que elas não estão trabalhando, principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo, que trabalham no seu trabalhador informal, e ela, por não estar trabalhando em casa, não tem como ela manter a sua. Não tem como ela pagar a sua conta. Ou ela paga a conta e ela compra comida. E aí, está chegando alguns carros terceirizados da Companhia Amazonas de Energia para poder efetuar o corte da energia. Isso aí, não podemos aceitar isso acontecer com a nossa população. Ok, deputado João Luiz, muito obrigado pela sua participação no programa, dando esses esclarecimentos. E vamos esperar, então, que amanhã os deputados votem esse projeto, aprovem e que o governador Wilson Lima sancione o mais rápido possível, porque com certeza a ideia, como o senhor disse mesmo, é beneficiar as pessoas que estão mais necessitadas nesse momento de crise, principalmente. Mais uma vez, deputado, muito obrigado pela sua vida, pela sua participação por telefone aqui com a gente. Obrigado. Conte conosco, estamos aqui à disposição. Ok, Fred. Assim cumprimos a nossa missão hoje, Fred. Verdade, Calbi, com satisfação a gente está aqui, a gente inclusive faz um esclarecimento aqui aos nossos amigos que nos acompanham, nós do Jornal do Comércio, toda a equipe do Jornal do Comércio está consciente desse problema da disseminação aí do Covid-19, desse novo coronavírus, que está realmente uma coisa séria. A gente vê aí com tristeza, Calbi, a quantidade de mortes aí na Itália, situações realmente muito dramáticas, que a gente não quer que chegue da mesma forma aqui no Brasil, como já vem acontecendo em São Paulo, a gente já tem mortes, enfim. É um cenário triste que o mundo está passando por conta dessa situação aí, que por enquanto ainda não tem um controle efetivo. Então é necessário que todo mundo tenha a consciência nesse momento. Eu acho que o poder público, as empresas, as pessoas individualmente precisam ter essa consciência de levar a sério isso aí, principalmente para as outras pessoas. É o momento de não pensar em si mesmo, mas pensar no próximo, você ser solidário, você ter um altruísmo verdadeiro para não agir somente pensando no seu próprio bem, mas pensando no bem do próximo, da pessoa que de repente é mais vulnerável do que você pode carregar esse vírus. Então, o Jornal do Comércio também, dentro dessa consciência de todas as empresas sérias que estão aderindo a esse momento, a gente tem diminuído aqui a presença de pessoas. Ainda não conseguimos fazer o nosso programa de forma não presencial. Estamos fazendo aqui de forma presencial, mas a gente vai tentar aí no decorrer dessa semana, no máximo da próxima, para a gente tentar já diminuir essa necessidade de estar presente aqui, exatamente para não colocar em risco os funcionários que precisam estar aqui nessa operação. A gente tem feito via ligação via telefone, vamos tentar fazer via conferência também, para que a gente mantenha, Calbi, esse nosso slogan vivo aí de que o Jornal do Comércio e o seu programa JC às 15 é informação para quem decide, a gente trazendo informações para você que busca decidir, e a gente vai continuar na nossa missão de levar diariamente aos nossos assinantes, aos nossos leitores, aos nossos seguidores nas redes sociais, informações importantes, relevantes, conteúdo realmente que faça a diferença para quem precisa de informação séria, confiável para tomar decisões corretas nesse momento difícil. E a gente vai estar aderindo aí a esse movimento. A gente já diminuiu em mais de 50% aqui o movimento dentro do jornal. A gente não está recebendo presencialmente mais entrevistas. A gente está aqui dentro da empresa, ó, aderimos aqui ao álcool em gel, temos o nosso papelzinho também, temos máscaras aqui dentro dos funcionários também, que são precisos lidar com o público, tudo para que realmente a gente ajude, faça uma corrente do bem para evitar a disseminação dessa doença. Mas esse é nosso pedido, Calbi, para encerrar o programa, exatamente que as pessoas tomem mais consciência nesse aspecto. E evitem realmente sair de casa, evitem somente se necessário, que otimizem, que façam um planejamento de saídas de acordo com a necessidade para buscar os suprimentos necessários para a semana, para o dia, para o mês, mas que tudo faça com sabedoria para que a gente não pague o preço de ser inconsequente e que venha a sofrer o mal que muitos países estão fazendo por ter não levado a sério esse tão importante fenômeno que está acontecendo no mundo. Calbi, assim eu me despeço, agradecendo a você e pedindo a Deus que, se for a sua vontade, a gente possa voltar amanhã para mais um JCS 15 Informação para quem decide. É isso mesmo, Fred. Olha, essas palavras devem ser reforçadas, principalmente a gente que tem aí as famílias, está todo mundo muito preocupado e que, como o Fred está dizendo, sair de casa só mesmo o necessário, o essencial, quando realmente tiver essa necessidade. Portanto, que eu acho que o isolamento social, que é o primeiro mandamento hoje, eu acho que o principal mandamento para a gente tentar combater essa nossa pandemia aí, que está se alastrando cada vez mais, Fred. Então preciso dar um furo antes de sair. Pronto, vamos lá. A JC é assim mesmo. Olha só, uma notícia em cima da hora, o Jornal do Comércio vai trazer amanhã com a sua manchete, mas eu já antecipo aqui para os nossos seguidores, porque é uma notícia muito, muito relevante, que é a Moto Honda da Amazônia. Sim. A nossa Moto Honda, maior fabricante de motocicletas fora do Japão, vai suspender a produção de motocicleta no Brasil em função dos impactos da pandemia do Covid-19. A partir do dia 27 de março serão suspensas todas as atividades na fábrica em função dos impactos da pandemia do Covid-19. O retorno previsto é para o dia 13 de abril, podendo ser postergado para o dia 20 de abril. A decisão prioriza a segurança e a saúde das pessoas, segundo o comunicado da empresa. Acho que 27 acho que é a próxima sexta-feira, né? Acredito que sim. Hoje é 24. Beleza então, Fred. Aí está, então essa é a informação para quem decide. Vamos com certeza nos ver no próximo programa. Até lá.